Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Muito boa tarde a você que nos acompanha todo domingo aqui na Rio Sul Rádio. Tá começando mais um Criadores e Criaturas, eu sou o DJ Nandão e vamos de covers, versões e gravações diferentes até às 7 da noite. Vamos começar hoje com uma versão de uma música que fez sucesso nas pistas de dança no final dos anos 80. A música chama Let the Music Play e quem vai interpretar é uma banda chamada Unwoman, que é só uma mulher cantando e outra no cello. Escuta só que bacana. Dance is just a dance. It was a rainy night when he came into sight, standing by the road, no umbrella, no coat. So I pulled him alongside and I offered him a ride. He accepted with a smile. So we drove for a while. I didn't ask him his name. This lonely boy in the rain. Well, Faith, tell me it's right. Is this love at first sight? Please don't make it wrong. Just stay. Place I knew well. We made magic that night. Oh, he did everything, everything right. He brought the woman out of me so many times. Oh, he is a name in the morning when we woke. And it happened one day, we came around the same way. You can imagine his surprise when he saw his own eyes. But I said, please, baby, please, baby, please understand, I'm in love with another man. Oh, but he couldn't. Ouvimos aqui Hidden in Plain View cantando Mr. Jones dos Counting Crows. A versão ficou até bem parecida com a original, mas isso não tira os méritos do cara, dos caras, né, do Hidden in Plain View, de terem regravado esse grande sucesso do Counting Crows. Antes teve o Hailstorm com All I Wanna Do Is Make Love to You do Heart, e abrimos o programa com Unwoman gravando Let the Music Play do Shannon. Vamos em frente agora com mais um sucesso de pistas de dança em versão pesada. Vamos com Somebody That I Used to Know do Gotti, na versão do Within Temptation. Somebody criadores e criaturas. From someone's wife, famous writer in my 1920s. When you're young, you find inspiration in anyone who's ever gone and opened up a closing door. He said we were never feeling bored, 'cause we were never being boring. We had too much time to find for ourselves, and we were never being boring. We dressed up and fought till thoughts made amends, and we were never holding back or worried that time would come to an end. When I left, I went to the station with a haversack and some trepidation. Someone said, if you're not careful, you'll have nothing left, nothing to care for in my 1970s. But I sat back and looking forward, my shoes were high, I had spores. I bolted through a closing door. I would never find myself feeling bored, 'cause we were never being boring. We had too much time to fight for ourselves, and we were never being boring. We dressed up and fought till thoughts made amends, and we were never holding back or worried that time would come to an end. We're always hoping that, looking back, you could always rely on a friend. Now I sit in different faces, in rented rooms and foreign places. All the people I was kissing, some are here, some are missing. In my 1990s, I never dreamt that I would get to be the creature that I always meant to be. But I thought, in spite of dreams, you'd be sitting somewhere here with me. 'Cause we were never being boring. We were never being bored. We were never being boring. Holding back or worried that time would come to an end. We were always hoping that, looking back, you could always rely on a friend. Thank you. musicaça essa aí que a gente ouviu agora, chama The Hunter. A banda que gravou chama GTR. GTR era um projeto do guitarrista do Yes com o guitarrista do Genesis, Steve Hackett and Steve Howe. Eles lançaram só um CD, na época era um LP, né? E isso foi em 1986, 87. E essa música estava lá. A versão dessa música agora, quem gravou foi o Asia, que também fez bastante sucesso nos anos 80, até antes disso, 79, 80, 81, comecinho dos 80, com Only Time Will Tell, Don't Cry, Heat of the Moment, músicas de comercial de Hollywood. Bom, a gente vai pro intervalo agora. Quando a gente volta com a nossa sequência de covers nacionais. Depois ainda vai ter covers de Queen, AC/DC, The Cult, Beast Boys. Sai daí não, espera aí que a gente já volta. Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Estamos de volta com covers, versões e regravações aqui no Criadores e Criaturas. Vamos começar esse bloco com uma versão de uma música do George Michael, mas cantada em português. Uma versão em português do Samuel Rosa e da Fernanda Takai para Heal the Pain, que na verdade foi quase uma tradução mesmo. A música em português se chama Pra Curar Essa Dor. Olha só que bonitinha. Possa te convencer. Você diz que o frio que sente é maior que esse mundo onde não há lugar pra quem tem coração. Cuide bem de você e procure entender que você é capaz de ser feliz. É só me dizer que devo fazer pra curar essa dor. Deixa tudo pra trás. Você me chama, sabe que vou estar perto de você, longe nunca mais. O que ele fez pra você? Eu sei que não é fácil esquecer. Se ele foi tão ruim, não vá pensar o mesmo de mim. Sofrer assim. Aqui meu coração. você me chama. Sabe que vou estar perto de você, longe nunca mais. Deixa, por favor, começar o amor. Eu te mostro a direção pro final feliz que você sempre quis. Toma aqui meu coração. Criadores e criaturas. Mais um ano que se passa, mais um ano sem você. Já não tenho a mesma idade, envelheço na cidade. É um jogo rápido, para mim ou pra você. Mais um ano que se passa, eu não sei o que fazer. Juntos se abraça, se une pra esquecer. Um feliz aniversário, para mim ou pra você. Da minha rua, não sinto, não os tenho. Mais um ano sem você. As garotas desfilando, os rapazes a viver. Já não tem a mesma idade, não pertenço a ninguém. Juntos se abraça, se une pra esquecer. Um feliz aniversário para mim ou pra você. Thank you. você for. Vou levar até conseguir alcançar a sua inocência. Quer que quer, eu vou adorar. Criadores e criaturas. Essa aí foi a grande pequena Maria Rita, pequena pelo tamanho, grande pela potência vocal e pela capacidade dela de fazer belas canções, ou de interpretar belas canções. Essa aí foi da Rita Lee, Agora Só Falta Você. Antes teve Os Outros, não confundir com Uns e Outros, nem com Nenhum de Nós, esses são só Os Outros, que gravaram Criança, da Marina. Teve também o Biquíni Cavadão com Envelheço na Cidade, do Ira. E abrimos esse bloco com Samuel Rosa e Fernanda Takai gravando Pra Curar Essa Dor, uma versão para Heal the Pain, do George Michael. Agora vamos de covers de músicas pesadas. Vamos com quatro versões de músicas do The Cult, Queen, AC/DC e Beast Boys. Nessa ordem, então, vamos começar com The Cult, Love Removal Machine. Check this one.

shop my channel. I'm Buddy Rich when I fly off the handle. What could it be? It's a miracle. It's even on a thing of sabotage. Criadores e criaturas trazendo peso para você no final do programa. Já é uma tradição, nosso último bloco é sempre mais pesadinho. E essa aí que você ouviu agora foi Sabotage dos Beast Boys, na versão do The Boss Hoss. Antes teve o Santana, guitarrista Carlos Santana, com o rapper Ness, numa versão bem doida de Back in Black do AC/DC. Teve também o Wasp gravando o Tie Your Mother Down do Queen. O Wasp é aquela banda do Black Lawless, que é aquele vocalista muito louco, todo pintado, que bebia sangue no palco, tomava sangue na caveira, num crânio humano. Os shows do Wasp eram típicos dos anos 80, aquele monte de sangue, corrente, serra elétrica e tudo mais. Eram os famosos posers. Eles aqui gravaram Tie Your Mother Down do Queen e fizeram bonito. Teve também o Great White, que é da mesma época do Wasp, mas sem aquela farofada toda, gravando Love Removal Machine do The Cult. E com esses quatro pesos pesados do rock, Cult, Queen, AC/DC e Beast Boys, a gente fecha o programa e espera vocês na semana que vem com mais um Criadores e Criaturas. Um abraço, pessoal, até mais, valeu! Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas com DJ Nandão.